A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. O que são as birras? As birras fazem parte de um desenvolvimento saudável, porque é esperado que aconteçam em crianças com um desenvolvimento normal. Acontecem porque as crianças têm imaturidade neurológica. Acontecem quando a criança está em desregulação emocional, ou seja, stress agudo, e não sabe como lidar com ele. As birras são sempre a comunicação de que algo não está a resultar para a criança. O cérebro das crianças ainda está em desenvolvimento e as birras são a sua forma de comunicação quando algo está mal. Comunicam essencialmente que a criança está a experienciar emoções muito fortes, como cansaço, fome, sono, stress, e não sabe como lidar com elas, necessitando da ajuda de um adulto para se regular. A birra deve ser vista como um pedido de ajuda da criança ou bebê para os pais, que significa: ajuda-me a organizar as minhas emoções, faz-me voltar ao meu estado anterior de calma, assumo o controlo e reajo de forma calma e aconchegante. Quando fica desregulada e com emoções fortes, a criança precisa que o adulto regule o seu comportamento. Com o adulto, a criança aprende a autorregular-se, a acalmar-se, o que leva ao desaparecimento das birras. Mas isto leva tempo, porque o cérebro da criança precisa de amadurecer. O adulto ensina assim a autorregulação à criança. As birras não devem ser interpretadas como um desafio da criança para com o adulto, como algo intencional ou pessoal. Mas se antes pensar nas birras como um pedido de ajuda, vai estar mais disposto ou disposta a ajudar, do que ao contrário vir as birras como um ataque pessoal da criança para consigo. Quando o seu filho ou filha faz uma birra, tenta agir de forma calma, baixando o tom de voz, ficando ao nível da criança, falando com ela olhos nos olhos. Se necessário, contenha, ou seja, abrace a criança até ela se acalmar. Se o seu filho ou filha se conseguisse exprimir como os adultos conseguem, diria: eu preciso que sejas a minha base segura, que me acalmes, que tomes conta de mim e me ajudes. Preciso que tenhas prazer comigo, que brinques comigo e passes tempo de qualidade comigo. Preciso que sejas sempre o maior em situações assustadoras para mim, o mais gentil, o mais afetuoso, que me segures cada vez que caio e que estejas lá e me recebas nesses momentos mais difíceis. Goze o seu filho ou filha e lembre-se, eles têm um crescimento rápido. E já sabe, para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesite em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da Rádio Boa Nova. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.